Capítulo 1. Diálogo com as leis da vida. Observando o mundo que nos circunda, é fácil constatar que não há fenômeno cujo desenvolvimento não seja dirigido por uma lei própria, como um trilho já feito sobre o qual ele caminha. Este caminho não se traça ao acaso, mas é orientado em direção a uma dada finalidade, seguindo uma técnica de desenvolvimento que constitui a lei do fenômeno. Tudo isto é mais evidente no plano físico e dinâmico, o domínio da ciência. Assim, os fenômenos movem-se em um regime de planificação pré-estabelecida, que os enquadra dentro de uma ordem definida, necessária para que não se desmorone tudo no caos. Ora, a lógica dessa estrutura orgânica nos faz supor que ao mesmo regime de ordem estejam sujeitos também os fenômenos que se processam no plano mental e moral. Tanto mais que eles são de natureza biologicamente mais evoluída do que a dos fenômenos da matéria e da energia, sendo mais importantes do que estes, pois dizem respeito à diretriz de nossa conduta e, portanto, de nossa evolução. E neste caso, trata-se do elemento humano, que é mais avançado na escala evolutiva. Seria um absurdo, constituindo frontal contradição com tudo aquilo que a ciência nos mostra acontecer nos campos de seu domínio, se a mesma coisa não acontecesse também na zona do ápice da vida, situada à frente na evolução, no ponto de sua mais intensa atividade de conquista. A razão nos diz que, além do universo da matéria e da energia, deve haver também um universo do espírito, constituído pelos imponderáveis valores morais e ideais, com base em outra ordem de fenômenos, regulados, como acontece com todos os outros, por leis que disciplinam o seu funcionamento. Até aqui estamos no terreno da lógica, identificando um campo que, segundo o raciocínio nos indica, deve existir. Ora, esta premissa nos autoriza a admitir como hipótese de trabalho a existência de leis que regulam tais fenômenos, permitindo assim nos lançarmos à pesquisa delas, para conhecer a técnica de seu funcionamento. Isto é o que neste livro nos propomos fazer. Ponhamo-nos, então, num terreno prático, positivo, analítico e experimental. Já realizamos o início desta pesquisa e aqui oferecemos seus primeiros resultados para que possam ser utilizados e também desenvolvidos posteriormente após esta fase inicial. Não procuraremos persuadir o leitor com dissertações teóricas, mas colocaremos sob seus olhos, sobretudo, os fatos e os resultados da análise dos mesmos. Se o leitor quiser, poderá ele mesmo repetir a experiência com outros fatos tomados para exame, a fim de controlar a validade das conclusões tiradas de nosso trabalho. A nova pesquisa é possível e pode se tornar tanto mais profunda quanto mais longamente ela for executada. Nós aqui estamos apenas debruçados sobre os umbrais de um novo mundo, do qual só nos aparece uma primeira revelação. Basta isto, porém, para nos fazer pressentir que a estrada a percorrer neste sentido é longa e vai muito mais longe. Não porque nos consideremos descobridores, mas porque há fatos que provam a presença de leis neste campo e que podem ser verificados por todos, em todos lugares e a todo momento, sempre prontos a revelar a qualquer um que os observe como é regulado o seu funcionamento. Tais fatos, nos quais se manifestam aquelas leis, já acontece em todos os lugares, de modo que a descoberta deles pode ser feita por qualquer um. Conhecer estas leis para depois se adequar a elas significa possuir a arte da conduta certa e, portanto, poder gozar de todas as vantagens decorrentes dela, evitando todos os danos que derivam, como consequência fatal, de qualquer erro cometido contra aquelas leis. Estamos fazendo um discurso utilitário, coerente com a realidade da vida, que é utilitária, e o fazemos num momento em que o homem passa da fase infantil à de adulto, razão pela qual ele é capaz de compreendê-lo. A vida parece ter aberto um concurso entre aqueles que procuram lhe oferecer a ideia da qual ela precisa hoje para cumprir a tarefa de reconstrução, necessária depois da atual tarefa de destruição. É evidente que, presentemente, vive-se em um ritmo de transformismo evolutivo acelerado em todos os campos. Procuramos, então, formular e oferecer uma nova ideia, convencidos de que a vida, atualmente, vai aceitá-la, porquanto tal ideia serve aos seus desígnios. A vida sabe o que faz. Quem observa o seu funcionamento, desde suas primeiras tentativas elementares e formas menos evoluídas, até as suas construções mais complexas e evoluídas, não pode deixar de encontrar nela uma inteligência superior. Ainda que contenha males e imperfeições, a vida sempre vence e avança. Se ela, além de suas formas, é constituída também de uma inteligente diretriz de funcionamento, é inegável, então, que deve ser possível comunicar-se com essa inteligência para se compreender qual é o seu pensamento e a sua vontade. Ora, comunicar-se significa estabelecer um diálogo no qual se propõem questões e se obtêm respostas. Isto é exatamente o que procuramos fazer, baseando-nos na lógica indicada, dado que esta era a estrutura do fenômeno, onde o diálogo deve ser possível. Chegando a este ponto, trata-se de resolver o problema de como conseguir estabelecer esse diálogo. É certo que a vida pensa, e vemos seus efeitos, que nos revelam uma extraordinária sabedoria. Mas a vida não formula seu pensamento com palavras, como nós o fazemos. Ela não fala, simplesmente age. Sua linguagem é concreta, manifestando-se materializada nos fatos. Então, para entender tal linguagem, é necessário observar os fatos. Trata-se de descobrir neles aquele pensamento subterrâneo que se esconde sepulto no íntimo da realidade. Mas se ele foge a nosso exame, como apreendê-lo então? Há momentos como o atual de trabalho febril por parte das forças da vida. São momentos de revolução, de realizações urgentes, de explosões decisivas, em que a pressa e o ímpeto das realizações fazem que se rasgue o véu atrás do qual a vida se protege, como costuma fazê-lo nos pontos mais nevrálgicos e preciosos de sua organização, principalmente no tocante à sua direção. Na série de fatos que exporemos, anotamos exatamente os casos e momentos mais evidentes, nos quais nossa análise pôde colher, mais a descoberto, o pensamento da vida. Nós os estudamos em seu desenvolvimento, observando a estrutura e o conteúdo das leis que regem o seu funcionamento, o que nos possibilitou ver, assim, a sua técnica funcional. No seu plano teórico, este trabalho já foi por nós realizado em outros livros. Aqui apenas expomos estas leis, que depois de as termos visto e mostrado, colocamos a nu, deixando a palavra com elas. Neste livro, em vez de apresentarmos as ideias, deixaremos que o leitor escute nos fatos aquilo que a vida diz, para ver com seus próprios olhos qual é o pensamento dela, observando o seu comportamento em determinados casos. Assim, em vez de uma dissertação genérica sobre as leis da vida, este livro deseja ser vivo e constituir um trabalho de aplicação em detalhes, apoiado sobre uma série de casos típicos tomados para exame. Isso porque o nosso objetivo não é dissertar, mas sim mostrar, no plano prático, quais os danos que nos ameaçam quando violamos estas leis e quais as vantagens que podemos gozar quando as seguimos. Como se pode esperar que a partir de premissas negativas derivem resultados positivos? É preciso aprender a se comportar, escolhendo a solução justa para os nossos problemas. Se colocarmos uma premissa positiva, podemos contar com tais leis, porque então elas nos conduzem a resultados positivos. Em suma, trata-se de conquistar uma consciência a respeito da vida e um senso de responsabilidade novos, como consequência de um conhecimento anteriormente não possuído. Trata-se de passar do estado de incerteza do primitivo imprevidente a um novo modo de viver, regido por uma planificação inteligente, para viver, em vez de uma vida incerta e perigosa, uma vida garantida e protegida. No entanto, para atingir tal planificação e gozar as suas vantagens, é indispensável conhecer e então seguir as leis da vida. Sem essa condição, vai-se a cada passo batendo-se a cabeça contra estas leis, que reagem a cada violação, comportando-se conosco do modo como nos comportamos com elas. É, portanto, de supremo interesse conhecê-las, não só para evitar danos, mas também para obter vantagens. Se em outros livros tratamos dos problemas espirituais com sentido de fuga do mundo, estamos agora para acompanhar o esforço da vida no momento atual, seguindo a orientação positiva prevalecente, à qual adere a nova cultura da tecnologia contemporânea. Justamente por visarmos resultados reais, é que deixamos a vida falar com sua linguagem de fatos, controláveis por todos, para concluir com uma ética racional e científica, universal como a ciência, e assim, independente de posições fideísticas. Mais do que de elucubrações filosóficas, há hoje necessidade de um conhecimento capaz de resolver favoravelmente os problemas, dando uma resposta adequada à questão, a fim de se obter um guia prático sobre como se comportar para evitar o próprio dano. Final do capítulo 1.